das coisas da vida lá fora, porque revigora todo o meu viver. Eu quero falar do meu dia-a-dia, que só teoria não quero aprender. O mestre, bom mestre, que fala da vida, me prende cativa e me põe a sonhar. Me faz tanto bem que até me enrosco, de tanto que eu gosto na vida a pensar. Me ensine a viver, me ensine a fazer, me ensine a pensar, que a felicidade de uma faculdade é a liberdade para filosofar. Me faça a cabeça para que eu não esqueça do mundo e de mim. O que me angustia é a filosofia, a pedagogia do desejam saber. Não vou ser escravo de um aprendizado que deixa de lado todo o meu viver. O mestre, bom mestre, fala com a alma, ensina e acalma o seu aprendiz. Eu quero saber, para frente e para trás, como é que se faz para ser feliz. Hoje é tupi.